foi revelado para tudo o Senhor. Mas ele foi ferido, ele foi moído por nossos pecados. Mas não foi vencido. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Terra seca, o ramo foi brotado, era sem formosura e sem parecer pra ser acreditado. Mas ele foi ferido, ele foi moído por nossos pecados. Ele ressuscitou, ele vive, ele vive. Mas ressurgiu dentre os mortos em corpo glorioso, vencendo o pecado. Mas ele foi ferido, ele foi moído por nossos pecados.